passa minha vida inteira te esperando. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Deixe saudade, nada mais. Passa minha vida inteira te esperando. Asas do amor. Eu já vi, tô me segurando pra não ir aí. Se eu for, quero brigar, fica feio pra mim. Eu não sou assim. Por isso vai provar todo o poder que uma vingança tem, por pisar e machucar o coração de alguém, e sentir a revolta de uma pessoa enganada, pagando preço na mesma moeda dobrar. Olha aqui, não vou deixar barato, eu vou descontar. Pra cada chifre que eu ganhei, uns 10 você vai levar. Te avisar, só pra te avisar. Olha aqui, não vou passar um pano nessa traição. Nem vem bater na minha porta, pede meu perdão. Só pra te avisar, só pra te avisar. Mexe comigo. Sentir a revolta de uma pessoa enganada, pagando preço na mesma moeda dobrar. Olha aqui, não vou deixar barato, eu vou descontar. Pra cada chifre que eu ganhei, uns 10 você vai levar. Só pra te avisar, só pra te avisar. Olha aqui, não vou passar um pano nessa traição. Chifre que eu ganhei, uns 10 você vai levar. Só pra te avisar, só pra te avisar. Mexe comigo não. Asas do amor. Arrochando o seu coração.